Agora, 3h05, nós estamos falando de programação aí de carnaval desde o último sábado. Nós já falamos que carnaval, que Foz do Iguaçu está respirando o carnaval, muita movimentação na Rua Marechal Deodoro, com carnaval lá da saudade, carnaval para a família, também na Avenida Duque de Caxias, a programação segue até amanhã. Mas carnaval, como já falamos, não é só isso, não é só shows, não é só baile, não é movimentação, é também o tempo, né, de retiro, um tempo de reflexão, e é sobre esse assunto que eu vou conversar com o Paulo Batista, o Paulo que é presidente do Conselho Diocesano da Renovação Carismática Católica da Diocese aqui em Foz do Iguaçu. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Como fazer aí para o jovem, ou não só para o jovem, para as pessoas, né, conseguirem desligar-se aí desse período de tanta folia, que aliás já se fala, né, que é a folia do carnaval, como é que as pessoas conseguem fazer para se desligar e voltar, né, o pensamento para outra, para o outro lado, o lado mais espiritual? É um desafio, considerando que esse período é um período propício para aqueles que professam a fé católica, que é um período quaresmal, onde por 40 dias iremos fazer uma reflexão, um processo de mudança de vida, de hábitos, de comportamentos. Então, iniciamos já nesse período, tentando se retirar um pouco para poder estar se preparando para esses 40 dias, que para nós católicos é um período onde nós vamos ajustando alguns pontos das nossas vidas. É, na verdade, o que a gente tem aqui, que é o evento, vocês denominaram ele como Aleluia, né, o Carnaval Cristão, ele é promovido pelo grupo de jovens Perpétuo Socorro, né, ou é um grupo todo da renovação? Isso, é um grupo todo. Então, a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é uma das 27 paróquias que organizam esses eventos em toda a diocese. A diocese de Foz do Iguaçu se estende do nosso município até São José das Palmeiras e compreende 27 paróquias. Então, nós estamos organizando em todas estas paróquias, algumas se unindo com outras para fazerem juntas. Então, esse denominado Aleluia. O Aleluia, ele é um nome até para descaracterizar o que antigamente vinha se utilizando, Carnaval com Cristo, Carnaval Cristão. Então, para dar uma outra denominação, característica. Até porque, né, Paulo, a gente fala que carnaval é a festa da carne. Né, esse é o significado. Então fica meio sem sentido você colocar um carnaval cristão, quer dizer, uma festa da carne cristã fica meio, né, um paradoxo, alguma coisa então, assim. Então foi justamente em razão dessa ambiguidade que nós optamos então trocar o nome, e aí já vem há 26 anos, é a 26ª edição essa do ano de 2014, com essa nomenclatura de Aleluia. Vocês se reúnem num local só, como que é essa programação de vocês? As programações, elas vêm sofrendo algumas alterações durante os anos. Esse ano nós estamos divididos, como eu dizia, em paróquias, ou seja, nos bairros, Três Lagoas, Vila Cê, Porto Meira, Murumbi, Três Bandeiras, Vila Yolanda, todos estão organizando esses eventos. E também São Miguel, Medianeira, Missal, Santa Helena e Vera Cruz também promovem lá nas suas comunidades também o evento Aleluia 2014. O que tem nessa programação? Tem apresentação de bandas também, as pessoas podem brincar. Como que é essa programação, Isso, Paulo? É uma programação que traz uma variedade de atividades, não somente os bailes que nós temos também, claro, porém claro, com músicas que proporcionam, privilegiam essa reflexão que nós acabamos de mencionar, mas também atividades culturais, artísticas, que são peças teatrais, danças, que fazem com que o ambiente também seja mais enriquecido. Esse ambiente, por se tratar de um ambiente onde se busca também viver essa alegria desse tempo, em preparação a esse período quaresmal, é um período onde se prioriza bastante as músicas, as coreografias, os blocos também temos nessas atividades. Porque é importante a gente falar, né, Paulo, que as pessoas precisam entender assim, que apesar de eles estarem reunidos nesses locais, nas paróquias, né, para uma festa diferente, não é por isso que não vai ter diversão, justamente, que não vai ter, né, alegria, não vai ter dança, mas sempre com um outro, focado num outro sentido, né, não só para coisa carnal, mas voltado para o lado espiritual. E é possível se divertir desse jeito também? É possível, né? E não se trata de nós reduzirmos ou não reconhecermos o carnaval convencional, mas dá uma oportunidade alternativa para aqueles que querem uma outra forma de diversão, aí sem o uso da bebida alcoólica, sem a droga tradição, se é erotização, e que são ingredientes próprios do carnaval convencional. Né? Então, é uma forma de também oportunizar as tantas culturas e realidades que nós temos no nosso município, uma atividade diferente para aquele que talvez não esteja contente com essa modalidade convencional, para que ele oportunize e participe desse. Assim como que aqueles que não também se sentem atraídos por essa modalidade, tem aí no município à sua disposição essa forma convencional que é o carnaval, para que eles possam estarem dentro das suas realidades buscando a sua satisfação. Né? Paulo, qual que é o perfil do jovem que participa do Aleluia? O perfil dos jovens, ele, em tese, ele já é um jovem que está inserido dentro das atividades da comunidade a qual ele participa, porém também muitos que estão vindo por conhecer, por curiosidade, ou talvez por já ter tido experiências no modelo convencional que nós temos e não ter tido encontrado o que buscava, então ele acaba indo para poder também conhecer esse modelo de diversão alternativa que nós temos nesse mesmo período de carnaval e acaba também vindo participar conosco. E também temos crianças, famílias inteiras, ontem até em uma das comunidades na paróquia Nossa Senhora da Luz, uma senhora de 79 anos de idade, estava lá com a juventude, pulando, dançando, cantando e vivendo essa alegria desse tempo. Paulo, o que a gente tem notado aí ao longo do tempo, que o jovem cada vez mais está inserido nesse, vamos chamar assim, nesse universo cristão, mudando o foco, né? Tem jovens aí que já criam grupos, né, que defendem a relação sexual somente depois do casamento, jovens que costumam ler a Bíblia, que frequentam os cultos ou as missas, né? Então, você acha que a renovação carismática, ela teve um papel importante, que até então era voltado para um público mais adulto, pessoas com mais idade que tinham uma maneira de pensar diferente. O jovem hoje está mudando o comportamento. A renovação carismática, você acha que tem trabalhado, tem papel importante nisso? Isso, a renovação tem acompanhado as mudanças que a juventude vem passando, né? Até porque em algum momento a própria igreja não falou a mesma linguagem da juventude e acabou perdendo esse jovem. Então hoje a renovação ela contribui porque ela tem um meio próprio do jovem para evangelizar e não fica somente naquela explicação maçante que até mesmo acaba fazendo com que a juventude não se sinta atraída pela religião, pela fé, independente de qual seja ela. Então a renovação carismática católica ela tem trabalhado com eventos, com atividades voltadas para o jovem que está lá inserido na realidade esportiva deles. Nós temos hoje trabalhos com grupos de skatistas, com grupos de surfistas, temos trabalhos desenvolvidos nas regiões de periferias em todo o Brasil, aonde buscamos alcançar cada jovem dentro da sua realidade. E não se trata de não reconhecer ou não negar, mas fazer com que ele, dentro da realidade que ele está vivendo, ele possa também viver uma experiência de fé. Então, isso ajuda bastante porque é uma linguagem dele, é uma característica dele, é o rosto jovem da igreja que ele acaba se identificando e aderindo para que também possa viver uma experiência que talvez outros meios que ele buscou ele não tenha alcançado. E esses projetos sociais, muitos projetos sociais que a renovação carismática promove, inserindo os jovens, ajudando, isso também é uma forma de incentivá-los, né, a ter essa, a viver de maneira diferente. Isso, a trazê-los também a começar a cooperar. Eu sou fruto de uma experiência de um carnaval cristão, até nessa época, como nós denominávamos. Sim. No ano de 2001. No ano de 2002, eu tive a oportunidade de participar de um Aleluia, a 14ª edição, e o meu carnaval anterior, no ano de 2001, foi regada, bebida, droga, sexo, pornografia, e também não encontrava aquilo que buscava. E no ano seguinte, eu tive a oportunidade, nesse Aleluia do ano de 2002, ter uma experiência diferente. De lá para cá, tenho também procurado agora fazer com que outros jovens se insiram dentro dessa realidade para que eles possam viver uma experiência de alegria, de felicidade, que não passe junto com o porre que tomou no dia anterior, mas que permaneça na vida dele. É, porque a vida continua depois da quarta-feira de cinza, né, Paulo? Continua, ela não para, né? Então, a alegria, as diversão, consequências, né, de tudo que foi feito, né, a mais, né, nesses justamente, 4 dias de folia. Então, acho que nós temos que ter o cuidado, embora aqueles que optem pelo método convencional, Porque é nesses períodos, nesse cenário de alegria, que a gente observa o aumento de mortes no trânsito, mortes em briga, gravidez indesejada, vírus soro positivo, doenças sexualmente transmissíveis. É, são períodos que aumentam esses índices e acaba aquilo que era para ser uma festa, uma alegria, se transformando num pesadelo depois da quarta-feira. Então é preciso, embora optando por esse método, tomar alguns cuidados para que essa alegria não passe e fique só a marca de tristeza na vida dessa pessoa que acabou entrando dentro de uma realidade dessas a qual eu elenquei, né? Só para registrar, Paulo, a gente tem dados que mostram aí que o número maior de acidentes com mortes é nesse período de carnaval, de mortes assim, por acidentes, né, mortes por assassinato, sempre envolvendo bebidas. É, número de gravidez indesejadas também aumenta muito nesse período entre as mulheres dão à luz de gravidez indesejada entre outubro e novembro, né? Exatamente, justamente, né, por isso que as autoridades, tanto aqui o Fostrans, a Secretaria de Saúde aqui, né, incentiva, né, o uso dos preservativos, né, os policiais rodoviários. Olha, se você beber, não dirija, se dirigir, não beba aquela coisa toda, justamente para que, né, as pessoas se divirtam, mas com consciência, sabendo que depois da quarta-feira de cinza, a vida continua e as consequências, normal, né? E se não aproveitar bem, muitos não têm nem essa vida na quarta-feira para dar continuidade. É, eu achei interessante um vídeo do Ministério da Justiça, que foi postado e está nas redes sociais, que fala justamente do uso abusivo da bebida alcoólica nesses períodos, principalmente entre a juventude. E aí eles trazem as estatísticas das mortes em trânsito ocasionadas pelo excesso de bebida e também associada à direção, né? Então é realmente uma combinação perigosa, como uma máxima que já vem sendo divulgada e trabalhada para que se evite essa associação de bebida e direção. A programação do Aleluia, como é que está, Paulo? Vocês já iniciaram, né, junto com a programação do Carnaval também no último sábado? Como que está essa? Isso, nós já iniciamos no dia 1º, sábado, e vamos até o dia 4. Por exemplo, trouxe uma relação aqui que nós temos na paróquia Nossa Senhora da Luz, na Vila C, do dia 2 ao dia 4, estaremos tendo atividades a partir das 19 horas. Tivemos na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, na Catedral, no dia 1º. Tivemos também na paróquia Nossa Senhora das Graças, ali no Jardim IP, no dia 1º. E teremos ainda, do dia 2, iniciado ontem até o dia 4, a nossa paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Vila Yolanda. No dia 1, tivemos também na paróquia São Pedro, em Três Lagoas. Temos agora, amanhã, dia 3, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Três Bandeiras. E na paróquia São Francisco de Assis, também iniciado ontem, teremos hoje e também amanhã. E também em Santa Teresinha de Itaipu tivemos ontem. Hoje temos em São Miguel, temos em Vera Cruz do Oeste e Medianeira. Ontem tivemos também em Santa Helena e Missal. Tem que ter programação aí até a terça-feira, e aí quando então encerra-se tudo, e aí entra-se no período da quaresma e lançamento da campanha da fraternidade. Se quiser, a programação continua, né? Continua, até a campanha da fraternidade, ela vem de encontro a uma realidade vivenciada hoje dentro da sociedade brasileira, que é o tráfico da pessoa humana, principalmente ligada à área a qual eu atuo, criança e adolescente. Nós vemos um número dessa população que é vítima, tanto para fins de exploração de trabalho infantil, quanto para fins de exploração sexual. Certo. Então, para quem quiser participar, Paulo, tem um telefone de contato, quem quiser procurar a Renovação Carismática, para quem ainda não sabe que está sem fazer, olha, eu não quero participar da agitação, quero ter dias mais tranquilos entre hoje e terça-feira, né? Como que a pessoa pode proceder? Ela pode entrar em contato pelo telefone 9916-6062 e aí dizer a sua localização, qual o bairro que você mora, e nós estaremos direcionando ela para uma atividade mais próxima da sua casa. Essa foi até uma opção que nos anos anteriores era centralizada em um lugar só. Dificultava aquelas pessoas que às vezes não teriam a passagem para sair do bairro e ir no local onde é realizado, ou às vezes a situação dos horários do ônibus que ela vem, daí tem um horário já para ir embora e o evento geralmente se estende até 1 ou 2 horas da manhã. É, principalmente na terça-feira, em que o horário dos ônibus vão ser de plantão, vão ser diferenciados. Diferenciados, isso. Então acabava dificultando. E esse ano nós optamos fazer nos bairros para poder atingir um número maior de pessoas nas atividades do Aleluia 2014. Então fica o recado, então, para você que quer ter uma opção de um carnaval diferente, procure o pessoal da Renovação Carismática, nesse contato que o Paulo passou, 9916-6062, para o Aleluia, né, que é uma opção para você que quer aproveitar esses dias de feriado aí, mas quer ter um período mais tranquilo, né, Paulo? Isso, hein? Estamos aí à disposição para tirar qualquer dúvida desse número que foi passado e também está direcionando aquela pessoa que ainda não optou nem por um e nem por outro, está indecisa do que fazer. Então tem essa opção aí deixada você no município de Foz do Iguaçu para estar vivendo esse tempo aí de carnaval. Então nós deixamos a Renovação Carismática Católica e os eventos nossos a todos aqueles que se interessam em ter uma alternativa diferente de alegria, para que possamos já começar essa preparação depois da quarta-feira. E lembrando que essa entrevista vai estar disponível logo mais no cbnfoz.com.br, com essas e outras informações também, com os locais aí de atividades que a Renovação Carismática está proporcionando, tanto para hoje, a segunda-feira, quanto para amanhã. Paulo, obrigado pela sua participação. Eu agradeço, Cristina, obrigado pela oportunidade que a CBN nos deu para estar divulgando também o nosso trabalho, somando com as atividades que já vêm desenvolvidas com o apoio da CBN, para toda a população do município de Foz do Iguaçu. Obrigado.